andrecedesmoral.com.br. Essa é a homenagem a todas as mães. Simbora, Gil Aranha! Chegando, passa tempo, passa tempo. A saudade da minha mãe é um tormento. Mamãe, reze por mim, ore por mim. Já estou voltando. Passa hora, passa dia, passa noite, passa dia. Vamos reviver. Passa hora, passa dia. Passa a noite, passa dia, é estar com você. Amor de mãe, bom demais. Amor de mãe e do pai. Amor de mãe é grande demais. Amor de mãe, bom demais. Amor de mãe e do pai. Amor de mãe. Filho, filha, respeite seus pais, valorize, eles são tudo pra nós, valeu? Passa hora, passa dia, passa noite, passa dia, é estar com você. Passa hora, passa dia, passa noite, passa dia, é estar com você. Amor de mãe, bom demais. Amor de mãe e do pai. Amor de mãe de mãe e do pai. Amor de mãe é grande demais. Amor de mãe, bom demais. Amor de mãe e do pai. Amor de mãe é grande demais. Amor de mãe, bom demais. Amor de mãe. Amor de mãe é estar com você. Contato para shows 11 95487 8379. Aranha Produções. Valeu. André Cedes, o mural de Ibicoara.